modelos para desarmar. L, de lesbiana, persona de género femenino que se siente atraída emocional, afectiva y sexualmente por otras personas de género femenino. G, de gay, persona de género masculino que se siente atraída emocional, afectiva y sexualmente por otras personas de género masculino. T, de trans, travesti, persona cuya identidad de género no coincide con el sexo biológico de nacimiento. B, de bisexuales, personas que sienten atracción por personas de diferentes géneros. Y, intersexuales, personas que poseen características genéticas masculinas y femeninas. Q, de queer, como se denomina a toda minoría sexual que cabe en cualquiera de las identidades LGBTI. No binaria, puede confundirse con queer, pero esta identidad en construcción ya tiene un espacio entre las siglas de la diversidad sexual. Y en este capítulo de Modelos para Desarmar, intentaremos compartir lo que significa desde algunas miradas y experiencias en construcción identitaria, personales y colectivas. Así se asume Sasa Testa, docente y activista no binaria, en entrevista con Laura Di Marco. En género fluido, me atrevería a decir que no es lo mismo que decir es esto, me atrevería a decir que es una forma de vivenciar el género. Uh-huh. En la cual podés experimentar simultáneamente varias experiencias del género. En mi caso particular, yo sé que no soy ni totalmente varón ni totalmente mujer. Uh-huh. y en esa identidad vivo y convivo. Las personas no binarias o genderqueers no se identifican sexualmente con un único género masculino o femenino y ponen patas arriba los anticuados conceptos culturales. Asumen características especiales de determinados géneros para conformar su propia y particular identidad. Hay momentos en los que pueden identificarse con un género durante un tiempo y luego con el opuesto. Pero ¿cuándo y cómo te das cuenta que sos no binaria? Mira, yo creo que eso es algo que se sabe. Uh-huh. Que se sabe... ¿Desde chico? Sí, nunca me sentí muy cómodo con el sexo-género asignado al nacer. ¿Vos naciste mujer? Eso dicen los papeles, uh-huh. Eso dice el discurso y eso dicen los discursos de la biología. Sí. Yo no me atrevería a ser tan taxativo. Lo que sí me parece que es importante rescatar es que las experiencias de género sí están fuertemente atravesadas por una mirada que muchas veces tiende a cargar de prejuicios el cuerpo de la persona a la que está mirando, ¿no? En función de cómo la lee, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, porque vivimos en una sociedad que está fuertemente constituida sobre un paradigma binario, ¿no? Uh-huh. Es hombre-mujer. Hombre-mujer. Y nada más que eso. Les no binarias o genderqueer no se asimilan dentro de la cisnormatividad, eso de que todas las personas son masculinas o femeninas. Buscan respuestas y certezas dentro del abanico de géneros que se alejan del cisgénero. Una palabrita nueva, cisgénero. ¿Qué quiere decir? Una persona trans cuestiona esa correspondencia lineal entre genitalidad, género asignado y género autopercibido. Dirá Patricia mi DNI, tendré tetas, pero no soy mujer y tampoco varón. Me nombraron Carlos, tengo barba, pero no soy varón ni mujer. Ser no binarie es no conocer bien o no querer ser representadas como varón o mujer. Hay quienes recurren a la cirugía, a la terapia de sustitución hormonal, a la feminización o masculinización con técnicas de maquillaje y estética no invasivas. pero aún así no consiguen establecer una identidad sexual binaria. Por lo tanto, ser del género no binario es una alternativa y permite reflexionar y postergar la toma de decisiones más radicales, como una intervención quirúrgica o simplemente permanecer cómodamente en cualquiera de las categorías de este grupo. Una vez más, ¿por qué hay que definirse? Mientras tanto, al género no binario ya se le asignaron subtipos de identidades. Esa necesidad social de rotular de alguna manera, che. Entonces se llama bigéneros a quienes se autoperciben como masculino y femenino al mismo tiempo. Pangéneros a quienes se asumen con mezcla de ambos sexos. Agénero o neutro, en el caso de identificarse con un género diferente al de mujer o varón. ¿Dónde entra una persona no binaria cuando quiere ir al baño? El tema del baño es muy complejo en sociedades como la nuestra. Aunque en algunos lugares públicos, incluso escuelas, ya se quitaron los carteles de damas y caballeros de las puertas. Como siempre, mucho para ver, pensar y repensar. Hoy nos despedimos con Quebrada Queer. Que recuerden, no es lo mismo queer que no binaria. No bitch. Puxei pra abrir a mente, me faço presente. Mais respeito pra falar das bichas, conserve seus dentes. Nós chega casa má no pente, pra ficar ciente. Réu inocentado na condenação dos crentes. Tô de rolê na quebrada, com as bichas boladas. Vários olhos tortos, mas nem pega nada. Nós já tá blindada e até armada. Porque respeito tá sendo conversa fiada. Segura a emoção que hoje vocês vão rodar. Pediram pra eu pegar mais leve pra não incomodar. Verdades sejam ditas e hoje eu vim pra questionar. Mas não atravessa a pista que eu não hesito em pisar. Dona da empresa goza, agora eu me firmei. Chamando de bíblia os versos da primeira cipher gay. Gigu virou papisa e hoje eu me canonizei. Diva do rap irônico que agora eu virei. Hey, yo. Disseram que eu sou brabo na cima e é claro cê inspira. Mas pro dia a dia meu crime é mó covardia. Dizendo que é opinião quando é homofobia. Ameaçam de morte os meus. Quando foi que tudo se perdeu? Percebe como é contraditório aqueles que matam em nome de Deus. Me chamaram de louco e me imploraram pra parar. Me queimam na estaque mesmo sem saber rezar. E ainda com a crítica trouxeram caviar. Ganhou com sangue seus nomes pra amanhã cobrar. Chamo, vem pesado, pronto pra tumultuar. Cheio de deboche, quero mais incomodar. Com a mente amolada e a língua afiada. Aqui são seis facadas perfurando sua escrotidão. Me acho ofensivo, então eu só lamento. Nem sente na minha pele o que diariamente é o meu tormento. Aqui na pavora não, nas manas não encosta não. Olha essa situação pra gente agora, cê perde cifrão. Favela sinistra na madrugada, filha da puta assassino de trava. Se nós te ver, vem tentar correr, que seja no inferno nós acha você cuzão. Ficou passado então, aprende a fazer carão. Pois só eles restarão ver nossa dominação. Eles reduzem as notas, eu canto e ele chora. No meu fone aflora, lembro da volta pra escola gay. O que eu passo eu sei, hoje ele implora. Play, play, play no meu som, eu sei que ele toca. Pode me trazer flores na porta. Guarda esse amendoim que faz mal pra mim. Eu sou light vegana, não encosta. Good, good, money is very good. Fora esse scrum, quero ver meu progresso. Pro meu pai um teto e um green, um the beat to the moon. Racismo tudo igual, tô cansado igual. Macho coça pau, se achando uau. Pensa que é o tal, cérebro sem sal. Quer biscoito, toma, ra, ra, ra. Cês falam muito e não dão nada pra mim. Falam demais e não dão nada pra mim. Espero meu fim, mas não é assim. Eu não vou rotar. Nossa união fez força, quero ver quebrar. Se emocionou com o meu pai, mas é tua irmã que sofre. Não contestou a atitude escrota do teu parça. Riu da minha cara, mas olha onde eu tô. Onde tu sempre sonhou. mas tu desacreditou. Cada verso eu canto além do palco, descalço no asfalto. Aprende que é ser rua numa que não seja sua. Mirando no peito do seu preconceito, aprende o que é rap e depois bate no peito. Se não sou maçome, que se foda seu vulgo nome. Não pago pau pra nenhum homem, vai vendo, pode ir pra que não tô perdendo. Quem fecha, quem força e quem quer meu dinheiro. Vocês falam muito e não dão nada pra mim. Falam demais e não dão nada pra mim. Esperam meu fim, mas não é assim. Eu não vou rodar, nossa união fez força. Quero ver quebrar. Quebrada queer. Minas gritam rei, hey, monas gritam roll. Pra quem duvidou, quebrada chegar pra te incomodar. Bicha no jeito de ser, bicha no jeito de andar. Se isso incomoda você, vim pra incomodar. Que quebrada. Minas gritam rei, hey, monas gritam roll. Pra quem duvidou, quebrada chegar pra te incomodar. Bicha no jeito de ser, bicha no jeito de andar. Se isso incomoda você, vim pra incomodar. Que quebrada. Modelos para desarmar.